Todo escolhido já enfrentou a morte, não foi uma vez. Todo escolhido teve uma enfermidade que Jesus teve que curar essa enfermidade. Todo escolhido já passou pela mão de médico. Todo escolhido já tem marca de bala, marca de faca. Todo escolhido já passou pelas grades. Quando não passou, já teve grande guerra dentro de casa que pensou em ir pro mundo e largar tudo. Sabe por quê? Porque o escolhido não foi chamado para ser acreditado pela sociedade. Ele foi chamado para ser exaltado pelo poder do nome de Jesus. Foi chamado para ser grande. Foi chamado para ser tremendo. Foi chamado para marcar a humanidade com a sua passagem nessa terra. Eis que a hora vem, o tempo é chegado. O sangue lá na cruz, os pecados são lavados. Livra-me, Senhor, do homem sanguinário, dos prazeres da quebrada, do pente, do laço. Grande a tentação dos meus inimigos, vieram contra mim com mentira, com riso. É, alguém comenta com olho aberto é vingança. Muitos na perdição, poucos na esperança. Ouço gritos, viatura, humano sem Jesus vai descer a sepultura. Parceiro, eu já sei que tu pensas, planejando mal, vivendo de aparência. Nem tenta, truta, nem vem, não passa o pano. Não vou brincar com Deus, porque Ele é santo. No sossego, sem mancada, muitos padeceram por causa de prosa errada. Bandido, apetitoso, que faz o boy chorar. Lamenta a faca no pescoço, o desgosto da mãe que chora. O filho desviado na mira da pistola. São poucos que cantarão a vitória, o hino dos aflitos no mundão de glória, glória. A nova Jerusalém venceu com Jesus, aleluia, amém. São poucos que cantarão a vitória, o hino dos aflitos no mundão de glória, glória. A nova Jerusalém venceu com Jesus, aleluia, amém. Mais um filme rodado, mais um cano puxado. Vida dura dos bandidos no mundo, plano frustrados. Quem fica vivo e não mudar de vida, se continuar no mundo, tá no beco sem saída. Vários tentaram fugir sem sucesso, mais de um a cem sem Jesus é zero. Eu vou sobreviver, vencer os inimigos, longe da pistola, longe do perigo. Insisto, são muitos os chamados, poucos escolhidos que não vão descer pro saco. São vários os camaradas que me chamam de irmão, quando fecha a porta, bate a traição dos falsos. Profeta anticristo, não toca no ungido, tu vai correr perigo. Respiro, vou andando desse jeito, respeitando a minha família, respeitando o gueto. Roubar, adianta o seu lado, mas tu vai ficar pequeno, vendo o sol nascer quadrado. P.A. O cenário violento, Jesus que me livra do laço do passarinheiro. Os crentes que sobe o morro, quantos criticaram, hoje pede socorro no corpo. São várias as pisaduras, Jesus lá na cruz, pela vida da rua, no gueto. Quantos já morreram, não respeitaram a Cristo e os seus mandamentos, lamento. Os problemas da quebrada, polícia mata bandido, bandido mata por nada. São poucos que cantarão a vitória, o hino dos aflitos no mundão de glória, glória. A nova Jerusalém venceu com Jesus, aleluia, amém. São poucos que cantarão a vitória, o hino dos aflitos no mundão de glória, glória. A nova Jerusalém venceu com Jesus, aleluia, amém.